Aleluia. Glória a Deus. Então vamos fazer a nossa confissão. Será que dá para você ficar mais um instante em pé? Isso é reverência ao nosso Deus, amém? Então feche seus olhos, estenda um pouco as suas mãos para fazer essa confissão de fé. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus, aleluia, então vamos sentar. O maior é o que está em nós, não se esqueçam. Essa nova natureza que Deus nos deu para nós vencermos todas as coisas. Todas as coisas malignas, né? Que estão na nossa vida. Então, se nós aprendermos a andar na nova natureza, nós vamos reinar com o Senhor. Porque, afinal, Ele nos fez sacerdotes e reis. Nós somos sacerdotes e reis do Deus Altíssimo. O sacerdote, o que ele faz, gente? Ele ministra a palavra, né? Isso do tempo antigo, na antiga aliança. Então, ele ministrava a palavra, ele ministrava as bênçãos, tudo que era preciso para as pessoas. Então, agora, o Senhor nos fez sacerdotes, tá? Por causa da nova natureza. Sacerdotes trazendo a palavra de Deus, ministrando na nossa vida. Nós temos que aprender isso. Então, através da palavra de Deus, nós estamos ministrando, né, o que Deus é em nós, né, demais isso? Tá? Então, nós temos que aprender isso, o quanto que nós já somos abençoados. Tá? Porque nós estamos esperando bênçãos caírem do céu, mas nós já somos abençoados. O negócio é não saber andar na bênção. Aliás, nem saber o que nos pertence. Então, é isso que precisa aprender com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, o que nós já somos em Deus, o que nós temos em Deus, para nós não ficarmos mais privados do que Deus já nos deu. Porque a gente fica pensando, ai, Deus vai dar, ai. Gente, lá na cruz a obra foi inteiramente feita. Amém. Inteiramente. Por isso que Jesus falou, já está consumado, já está feito. Então nós temos que aprender a doutrina correta, tá? Se eu não souber a doutrina correta, se eu não tiver revelação da palavra de Deus, eu não sei aonde eu estou, né, nessa caminhada com Deus. Quem eu sou, quem Ele é, o que é do meu direito, o que não é, o que, que o diabo pode fazer comigo, o que, que não. Então, fica uma confusão toda e a gente perde. Porque a religião acaba imperando na nossa vida e a gente não sabe mesmo como receber de Deus. A gente fica fazendo sacrifício que nem precisa para receber de Deus. Não temos que fazer sacrifício. Nós temos que crer. É muito mais fácil crer do que ficar fazendo sacrifícios. Os sacrifícios foram na antiga aliança, né? Então é bem mais fácil. Se cada dia você começar a buscar, a andar neste caminho que Jesus deixou para nós, você vai ver como que a sua vida fica mais suave. A sua vida fica leve, porque o Senhor está te abençoando, você está recebendo as bênçãos. Mas é preciso mudar o modo de pensar, precisa mudar o modo de ver as coisas. Como focalizar Jesus? Como andar com Ele? Isso é com o nosso espírito. Nós não tivemos um espírito nascido de novo, e para quê, gente? Para ficar o quê? Sem nada? Então, a doutrina correta nos ensina andarmos nessa condição, né? Do novo nascimento, gente, porque ninguém ensina novo nascimento, é uma pena, né? A religião nem sabe disso, né? É muito triste. As pessoas querem andar com Jesus, mas não tem noção, não sabem como que o Espírito Santo age, mas nós estamos aprendendo. Então você vai ter que aprender como que Deus vê você. Deus te vê de acordo com o que está escrito na palavra. Então, se eu ler a Bíblia, eu vou começar a ver o meu retrato. O que Deus vê em mim? Então, de acordo com esse livro aqui da Joyce, que é interessante. Esse aqui é uma conversa franca sobre insegurança. Gente, insegurança é porque nós queremos provar alguma coisa para as pessoas que nós sabemos de onde nós estamos. Se não dá certo, já bate uma insegurança. Aí não suportamos críticas, porque somos inseguros. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo e estamos fazendo o que Ele propôs para nós, nós não ficamos mais inseguros. As conversas já não nos importam, não nos abatem mais, porque nós temos segurança em andar naquilo que Deus diz que nós somos. Gente, é uma tristeza a insegurança que foi colocada na cabeça, né, de todo mundo quando era criança. E não é por aí. Isso aí tem que mudar. A palavra de Deus muda. Por isso que você tem que ir lendo calmamente a palavra de Deus, orando em línguas e buscando enxergar o seu retrato. Quem Deus diz que você é? Tá? Então, nos evangelhos, nas cartas, nós encontramos tudo isso que Deus é. E, inclusive em Salmos, que Davi escreveu a maior parte, né? A maior parte do que Davi escreveu é profecia para nós. Talvez eu penso que ele nem tivesse tamanho entendimento do que tudo aquilo seria em nossas vidas hoje, depois de Jesus ter feito o que ele fez, né? Pago o preço da nossa salvação e nos dado a vida dele, que nós temos hoje, a vida de Cristo. Nós temos em nós, no nosso espírito, a vida de Cristo. Jesus, isso é o máximo. Jesus andou num corpo igual ao nosso, caído, igual ao nosso, mas ele também andou num espírito nascido de novo, com a luz e a natureza de Deus lá dentro. Ele foi o primeiro homem a nascer vivo espiritualmente depois que Adão caiu. E depois, então, vieram todos os filhos que somos nós. Ele é o primogênito. E depois, todos. Né? E nós estamos encaixados nisso. Então, gente, nós precisamos entender a palavra de Deus, porque nós temos as mesmas coisas que Jesus, só que ele nunca pecou. Então, hoje, nós vamos poder aprender mais na palavra de Deus por que que a gente peca, sendo que não é para pecar, né? Porque a gente gosta de pôr tudo a culpa no diabo. Mas, voltando para cá, porque esse negócio de insegurança, gente, isso é sério. A insegurança impede as pessoas de, sabe, gente, alcançarem grandes coisas na vida. Porque elas se sentem menores, inferiores. A insegurança faz isso. Mas Deus não nos vê assim. Então nós temos que seguir o que nós somos no espírito. Pensa nisso. E não na alma, no pensamento errado. Nós não podemos mais andar neste âmbito da nossa vida de alma. A alma não está salva. Nós temos que fazê-la andar de acordo com o Espírito nascido de novo. Ela vai mostrar aqui na palavra de Deus tantos exemplos para nós seguirmos da palavra que vai mudar o nosso pensamento. Sabe, isso não é você ser uma pessoa altiva ou uma pessoa arrogante, orgulhosa, se você andar na palavra. Não. Você vai andar na visão que Deus tem de você. É diferente de pensamento positivo. Tem nada a ver. Pensamento positivo é nova era. Não é por aí que nós vamos andar. A nova era até pegou Salmos para fazer pensamento positivo. Mas não é por aí. Nós não estamos nessa. Nós estamos na palavra de Deus, ela é vida. Tem nada a ver com pensamento positivo. Olha, você precisa ser uma pessoa positiva. Gente, a palavra de Deus é que me faz andar nesta luz. Porque quem não entende de vida espiritual conforme Deus é e nos deu, a pessoa fica falando de pensamento positivo, pensamento negativo. Porque o diabo ele quer nos confundir falando que isso é uma coisa boa. São teorias, não tem nada a ver com vida espiritual. Então são coisas de alma, não tem nada a ver com o Espírito que Deus pôs a vida dele lá, no nosso. Pensa nisso, você tem a vida de Cristo Jesus no seu espírito. Você tem que andar de acordo com o seu espírito. O seu espírito te fortalece e domina a sua vida. em vez de você andar com a alma caída, né? Jesus tinha um corpo caído, pensa nisso, gente. Medita nisso, ele nasceu de uma mulher, está escrito. E a mulher que ele nasceu, que é Maria, ela nasceu, gente, sem salvação. É óbvio que ela foi salva. Claro que os santos da antiga aliança que creram na palavra de Deus foram salvos, estão salvos. Eles ficaram esperando um lugar que Deus criou, chamado seio do pai Abraão, mas que não era exatamente o lugar da salvação onde estão todos salvos. Inclusive aqueles já estão lá porque Jesus veio e deu a salvação. Vocês entendem isso? Tá? Então, Maria tinha um corpo caído. Ela não era salva. Ela foi porque creu na palavra de Deus, mas depois ela foi batizada no Espírito Santo. Ela foi salva porque ela creu em Cristo Jesus. Tá certo? Ela teve que fazer isso. Ela era uma das que estava no cenáculo. Estão acompanhando? Então, Jesus nasceu, precisou nascer igual a qualquer homem para pagar o pecado, o preço. Porque tinha que cair sobre esta carne pecadora. Tinha que ir lá, a punição tinha que ser lá, mas tinha que ser com a vida de Deus dentro do Espírito. É demais, né, gente? Então, Jesus nunca pecou, diz a Bíblia. Ah, mas ele era o Filho de Deus. Ele era Deus. Nós já trouxemos esse estudo aqui outro dia, estão lembrando? É bom ficar bem em cima dele para ver que Jesus, ele andava na dependência do Espírito Santo. Até que ele fosse batizado com o Espírito Santo, ele era uma pessoa normal. Comum, eu quero dizer. Você entende? Comum. Não estava fazendo nada. Porque diz a palavra, logo ali no comecinho de Lucas, que ele, enquanto isso, aguardava, crescendo, né, em entendimento e sabedoria diante do favor dos homens e de Deus. Está escrito bem no capítulo 2 de Lucas, no começo, por ali. Então, ele foi aguardando, crescendo, até que chegou o momento que ele foi batizado nas águas. Batismo nas águas não é poder. Acontece que aconteceu com Jesus as duas coisas ao mesmo tempo. Ele foi batizado nas águas e quando ele saiu, ele já foi batizado com o Espírito Santo. Então, tem muitas pessoas que não sabem disso e elas catam as pessoas assim, não, você aceitou Jesus? Então, para você ficar aqui dentro da igreja, você tem que ser batizado nas águas. Não, gente, não, pode ficar aqui à vontade. Você vai ser batizado nas águas no dia que você entender que você nunca mais vai andar no mundo, que você saiu do mundo e que você segue Jesus. O batismo nas águas é isso aí. É você dar testemunho em público da sua vida de salvação com Cristo Jesus. Porque não foi o batismo nas águas que salvou, foi Jesus Cristo. Então, a pessoa, ah, você aceita Jesus agora? Eu aceito Jesus como Senhor e meu Salvador. Então, ser batizado com o Espírito Santo. Segunda coisa a seguir é o batismo no Espírito. Nas águas pode ser depois. Para cumprir algo bíblico, mas não é o que salva. Vocês estão acompanhando? Porque Jesus, quando ele veio até João, João estava batizando, diz o Evangelho. E ele foi para lá. Então ele disse assim, olha, quando João viu Jesus, falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Ele disse assim, me batiza, João. Ele disse assim, não, eu que preciso ser batizado por você. Ele falou assim, eu preciso ser batizado. Quem está batizando aqui é você, então me batiza. Então, João imerge ele na água e ele quis dizer para o Pai Celeste, ele fez isso para Deus, Pai. Eu vou até a cruz conforme é o seu plano e vou morrer. Porque o batismo nas águas é morte. Quer dizer, eu morro para o pecado, para o mundo. Você já entendeu que quando você aceitou Jesus, você teve que mudar de vida? Aleluia. Ah, entendeu? Graças a Deus. E que também mudou o estilo de vida? Ah, que bom, maravilha, é isso mesmo. Então, Jesus foi para dentro da água e ele quis dizer, eu vou sim, Pai, até a morte da cruz. Este é o seu plano. E porque eu sei que você vai me ressuscitar. Então, João tira a água dos mortos. Nisto, Deus prova que está com ele e fala do céu, e todos ouviram, este é o meu filho amado. O Espírito Santo desceu sobre ele, todos viram uma forma de pomba. E neste momento, o Espírito Santo leva Jesus, ele é impelido, diz a Bíblia, né? Assim, vamos, vamos. Isso não é ser guiado pelo Espírito Santo. Impelido. Sabe? Conduzido. Vem de Deus. E ele foi para o deserto para acabar com o diabo. Ele não cedeu em nada para o diabo. E dali ele já começou os milagres. Por quê? Ele venceu tudo e, batizado com o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ele foi fazer o que o Pai mandou, dentro do plano do Pai para ele. Deus tem um plano para você. Se você descobrir qual é o plano que Deus tem para a sua vida, você vai escolher vencer. Se você não quiser nem saber, você vai escolher perder, ser derrotado, andar na derrota. Cabe a nós, meus queridos, vencer ou perder. Vocês estão entendendo? Compreendendo? Então, não é Deus que fica manipulando a minha vida para dar certo ou errado. Ele tem um plano de vitória para a sua vida. E é bem isso que está falando, o plano divino para a vitória, que o Kenneth Hagin escreveu. Vale a pena você ler, para você entender que tem um plano na sua vida. Não importa quantos anos você tem, mas Deus continua com um plano para você. Tá? Então, este plano, se eu souber, então eu vou colaborar com Deus para que a vitória esteja em mim. Porque não tem plano de Deus em derrota. Não é demais isso, gente? Pensa. É muita sabedoria, muita. Como é que eu vou andar no plano de Deus para a minha vida e ficar no buracão, derrotado? Não, está tudo errado. O plano de Deus é para a vitória. Ele vai estar presente. Nós podemos ver Paulo, Pedro, todos eles. Eles fizeram exatamente o que Deus quis. E foi até o fim. Quando acabou, acabou. Agora nós podemos ir. E Jesus a mesma coisa. Não que nós vamos andar no mar de rosas. Estou servindo. Jesus é só mar de rosas. Oh, maravilha. Brisa. Né, gente? Aguinha de coco, rede de lá. Na praia, no coqueiro. Já cai o coqueiro direto para minha mão com canudo. Não, não, não. Nós vamos enfrentar todas as dificuldades, mas com vitória. Então, este livro vai despertar na sua vida que existe um plano. Mas, meus queridos, entendam mais uma coisa. Muitas pessoas querem servir a Deus. Ah, eu quero aquela alegria, euforia da alma, inclusive. Ah, mas eu quero. Só que logo, logo, logo já diz Jesus, não se meta comigo. Não mexe comigo. Eu vou servir, eu faço até o que você quiser. Mas não mexa comigo, eu não vou mudar em nada. Então, acabou o plano. Não vai ser executado. O plano vai ficar parado. Estão compreendendo? O plano fica parado. Porque se não houver mudança na minha vida, Deus não vai agir mesmo. Porque nós já estamos vendo o negócio do vaso, né, querido? Porque Deus é honra. Então, eu tenho que ser um vaso onde a honra possa estar. E você também, todo mundo. Estão me acompanhando? Está valendo, querido? Então, é por isso que nós estamos nos reunindo. A nossa igreja é para isso e todas deveriam ser iguais. Porque a doutrina é essa, né? Se preparar para entrar no plano de Deus. Como Jesus entrou. Então, Jesus foi para a morte na cruz. Para pagar o preço dos nossos pecados. Agora, nós temos que crucificar a nossa alma com os desejos carnais, com as cobiças. Para podermos andar como Jesus andou. O plano é esse. Só que a igreja que prega isso não vai ter muitos fiéis. Problema de quem não quer. Porque a igreja não é império de ninguém. Certo? A igreja tem que ser o evangelho de Cristo Jesus na íntegra. Para quem quer. Para quem não quer brincar de igreja. Porque a gente pode brincar de igreja. Agora, andar naquilo que Deus quer realmente é custoso, porque o caminho é muito estreito e nós precisamos mudar. Agora, nós mudamos orando e jejuando, né? A gente tem que ler a palavra, tem que ficar sozinho com Deus. Não é fácil mudar, a gente não quer. Nós não queremos que corte os galhos nossos de estimação. Eu sou assim, serei sempre assim. Não pode. Mas se eu for orando, o Espírito Santo me convence. Ele coloca em mim o desejo da santidade até que eu me arrependa e diz, ai, me ajuda, Espírito Santo, eu não quero ser mais isso. E vou orando e jejuando. Para que jejum? Jejum é para o meu espírito ficar forte e minha carne ficar fraca. Para eu não andar de acordo com os desejos da alma. Com os pensamentos errados. Ela enfraquece. O espírito cresce e ele me domina. Então o jejum é para isso. Tem. Fazer um jejum. Vou fazer do cafezinho. Depois do almoço. Daí você comeu uma picanha, né, no almoço. Então esse jejum não está valendo. Amém, querido? Bom, porque o assunto hoje nem vou falar de jejum, porque já vai estragar o seu fim de semana. Quando eu for falar sobre isso, eu vou fazer culto na segunda. Segunda já é difícil. Aleluia. Pensa que eu estou adorando fazer jejum. Eu não também. E também, às vezes, já teve muitas vezes, ah, eu nem quero ir na igreja, Deus. Minha alma! Não, eu não quero, não. Eu levanto e venho estar aqui. Não, você não manda em minha alma, é isso. Porque eu ponho a minha alma sob pressão do Espírito. Se você não puser a sua alma sob pressão do Espírito, você anda na sua alma, você sai perdendo e coisas ruins podem acontecer com você. Certo? Então é isso aí. E melindre, hein? Você tem alma que é melindrosa, que fica machucada muito tempo? Você tem? Você já foi curado disso? Ah, tá na hora, né? Se não foi, vai jejuar, que acho que é isso que está faltando nas suas práticas. Uhum. Ah, eu não vou comer pipoca. Não, isso não é jejum. Viu? Vê o pessoal comendo aquelas comidaiadas na tua cara, assim. E você com um suquinho, uma coisinha só. Só um suquinho. Vamos liberar um suquinho. Vamos ver um copinho d'água. E a fome te matando. Então, o seu desejo de pecar, o seu desejo de ficar triste, acabrunhado, sendo a última pessoa infeliz e insatisfeita. Ninguém me ama, ninguém me quer. Isso tudo vai saindo da tua vida. E é a coisa melhor que tem. E daí que ninguém me ama? Eu amo, eu tô numa boa. Você quer chegar aqui e nós conversamos. Eu não tô nem um pingo, gente. Já fui curada lá, fico lá orando, já curou tudo. Tá ótimo. Não tem nada arranhando aqui. E isso é pra limpar todo dia, gente. É igual o dente, tem que escovar todo dia. Porque não dá dentão grosso. Né, gente? Você passa mal. Então, aqui, passando mal, tá arranhando, você tá sem oração completamente. Sem oração e sem jejum. Tá arranhando. Ai, começa a sufocar. Você tá afogado. Porque você tá guardando coisa que não presta aí dentro de você. Por quê? Porque você não vai na frente de Jesus. Jogar isso lá. Receber o que é dele. Estão acompanhando? Amém. E depois a gente vai pondo culpa tudo no diabo, já percebeu? Tá, que ele tem costas largas. Mas nem tudo, né, gente? Nem Adão pode pôr culpa no diabo, me diz. Pode? Não. Quem mandou ele ficar quieto e achando até que podia ser? Estão me acompanhando? Amém. Ah, não adianta pôr culpa em ninguém. Não tem. Culpa é minha e nós vamos ver isso aqui hoje na Bíblia. Você está preparado para isso, gente? É salgado. Carne seca. Que não tirou muito sal. Ou bacalhau. Vai ser isso hoje. É salgado. Então nem tudo é diabo. Se eu não souber quem eu sou, porque a palavra de Deus, nós não estamos estudando, que ela é o espelho. Eu estou lendo, eu estou ouvindo os ensinos aqui, eu estou orando em línguas. Nossa, não, mas isso acho que é sendo aquela pessoa, né? Não sei eu não. Isso aqui é aquela pessoa. Certeza, eu que não sou. Então, não é. Se você começar a orar mesmo, fala, meu Deus, isso que eu não posso ser mesmo. Eu tenho que parar imediatamente. Se você não tem esse tipo de arrependimento, você não cresce. Porque a luz de Deus não está conseguindo iluminar as tuas trevas. Já leu aquele pedaço do livro do pastor dele, tem o Rei Barato? Que ele não sai nem a pau? Então é isso aí. Eu não admito. Tem que admitir. Então vamos ver Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu amo aprender para eu praticar, sabia? Porque, gente, dá uma de bobo e de cego não dá, né? Pois quando chegar na frente de Jesus, e aí? Chegar na frente de Jesus, ajoelhar diante daquela glória. Vai chorar tanto, beijar aqueles pés santos. Receber daquela glória. Oh, meu Deus, que presença. Já imaginou? Em vez de estar envergonhado da frente dele, ele só, cuidado você não estar envergonhado da frente dele, hein? Passar vergonha diante de Deus é tudo que não é nada bom. Então vamos mudar o nosso jeito, porque é agora, hein, gente? Amém. Não é depois. Então, Efésios 6, versículo 10, nós vamos ler até o 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É para você ficar firme contra as ciladas. Então o diabo arma ciladas. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, quer dizer, não andar no pecado. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, a palavra dentro de mim me dá paz. Embraçando sempre o escudo da fé. Tem que andar com fé, que é que nem um escudo. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. A fé acaba com os ataques. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ande nela. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Em português. Hã? Não, não é espírito. Orando em línguas. E para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, ele está falando aqui de uma armadura, e a gente entende que existe uma guerra espiritual, mas nós precisamos entender bem o que é uma guerra espiritual, porque as pessoas levam sempre, quando é guerra espiritual, para o lado do diabo. Que nós temos que ficar expulsando o diabo. Tá, que existe situação que nós vamos expulsar o diabo. Mas não é toda hora, porque aqui ele falou que nós temos que ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele não está falando aqui que é para expulsar o diabo, nem para repreender, ele falou. Não, ele falou que eu tenho que usar a armadura para eu poder vencer. Tá? Então nós vamos ver que tipo de guerra espiritual é, porque, gente, quando nós nascemos de novo, nem tinha tanto ensino como nós temos hoje, eu pelo menos não tinha, e o negócio era só expulsar diabo a vida inteira, toda hora, né? Sai diabo, sai diabo, sai diabo. Então tudo é diabo, e o diabo não sai, fica aquela alegria toda, né? Aquela tristeza. Alegria pro diabo, tristeza para nós. Que não é bem assim, o negócio não é ficar expulsando o diabo toda hora. A palavra de Deus está nos ensinando como que nós andamos fora das bênçãos, com problemas, porque nós não sabemos o que está rolando dentro de nós direito. Não estamos atentos. Então veja, 2 Coríntios capítulo 10, vamos voltar lá. Nós temos que aprender isso de uma vez por todas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, vamos ver aí. Olha só, achou? Rapidinho. Tá. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Estão acompanhando? Sim. Nós acabamos de falar que Jesus andou num corpo caído. Isso é carne. Embora andamos neste corpo caído, nesta carne, que não está salva, nós não militamos segundo ela. Estão me acompanhando? Não é para andar de acordo com a nossa parte carnal. É alma. Não é para andar guiado pela alma. O que que tem dentro da alma, gente? Nós temos o intelecto, a mente, pensamentos, certo? Nós temos a vontade própria. É importante a vontade própria quando nós estamos seguindo o que Deus quer, então nós vamos usar a nossa vontade para obedecer a Deus. Caso contrário, não presta. E as emoções, que é o atributo mais forte, porque ela pode nos jogar para baixo e nos matar. Quem? Emoção de quem? De alguém? Não, as nossas. Vocês estão acompanhando? As nossas emoções. Elas estão no dedão do pé? Não, dentro da alma. A alma é carne. Acompanhou? Ih, mas é duro isso. Eu acho que todo mundo tem. Mas Jesus tinha, ele nunca andou com isso. Ele andou guiado pelo Espírito. Certo? Então é isso que ele está falando aqui. Não, embora a gente ande neste corpo caído, não é para nós militarmos através dele. Está claro? Sim. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Por quê? Nós somos espirituais. Nós somos seres celestiais. A nossa pátria é o céu. Paulo já falou aqui na carta. Certo? E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fala-se muito de fortaleza, está agora também um lema aí de fortaleza, porque parece que alguém aprendeu e só te fala, mas ninguém explica o que é fortaleza. Nós temos que saber claramente o que são essas fortalezas para nós ficarmos livres delas. Então, diz assim, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofismas quer dizer pensamentos. Porque sofisma é algo que parece certo, bonito e é errado. Isso é sofisma. Então, nós precisamos observar os nossos pensamentos. Porque as emoções abaladas criam fortaleza. Uma barreira que nos divide de Deus, separa, cria uma fortaleza. Vocês sabem por isso que ele chamou fortaleza. Uma barreira está dentro de nós por causa dos pensamentos. Uma fortaleza por causa dos pensamentos errados. Por causa das emoções que o diabo lança, nós adquirimos pensamentos errados contra o pensamento de Cristo Jesus. Vocês estão acompanhando? Contra o que realmente Deus é, o que Jesus é, o que a palavra de Deus é. Então ele diz, anulando nossos sofismas, que são pensamentos, e toda altivez, que é imaginar, ficar imaginando coisa. Todo mundo tem pensamento e imaginação. Fica imaginando. É para nós colocarmos isto fora. Ele não está falando aqui porque é para ficar em guerra com o diabo. Estão me acompanhando? Então, essa guerra aqui é uma guerra espiritual, mas é conosco. É com o indivíduo. Com a própria pessoa. Eu comigo, você com você. Todo mundo tem isso. Quem não sabe andar no Espírito é guiado por esses pensamentos falsos, errados, criados por emoções abaladas. Desde que foi gerado na barriga da mãe. Estão acompanhando? E vão fazendo a sua própria doutrina. E vão criando imagens. Precisa cuidar disso. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, não é para nós ficarmos expulsando o diabo. Diabo sai, diabo sai, diabo sai daquela pessoa, diabo sai da... Diabo? Diabo não. Eu não aceito esse pensamento. Entende? E o diabo adora esse circo todo, porque no fim nós ficamos prejudicados. E a gente não vê a glória de Deus na nossa vida. Porque nós estamos sempre esbarrando com quem, queridos? Conosco. Pô, estou me sentindo mal de novo. Mas por que você está se sentindo mal de novo? Porque você está pensando errado. Contra o conhecimento de Cristo Jesus. O seu pensamento está cativo pelas fortalezas. Não cativo pelo conhecimento de Cristo Jesus, que já te libertou. Amém. É para você andar bem, feliz, animado. Tá valendo? Amém. Não, parece algo fácil, mas isso a gente não consegue com pensamento positivo, não. Tipo, ou algum propósito, assim, bom, de que eu vou mudar, eu quero mudar. Não, eu vou mudar, eu nunca mais vou ser assim, pode me escutar. Nunca mais. Passou meia hora, já está de novo. Vocês estão acompanhando? Porque não expulsa o pensamento errado. E você não expulsa esse pensamento errado se você não tiver com a força da sua natureza te ajudando. Então você tem que alimentar a sua nova natureza. Você está alimentando? Não adianta só você ficar adorando, orando lá um pouquinho em línguas. Você tem que ler Bíblia. Sabia? Você não lê Bíblia e prestando atenção. E se você não falar a palavra de Deus prestando atenção, você nunca vai dominar os seus pensamentos. Porque não é com a sua força humana própria, carnal. Fala lá se o seu pensamento não te atormenta, se ele não vem. Então, como é que eu vou ficar livre desse pensamento? Eu tenho que me encher da palavra de Deus. Porque é assim que ele vem falar, não vem não. Não vem porque eu não aceito. Ah, não vem não. Nem vem porque eu não aceito. Mas você não percebe. Porque você é guiado por eles. Eles te dominam. É que nem o sirizinho na água quente, morninha, gostoso. Ai, mas era tudo que eu queria. Esse tachinho com essa aguinha gostosa. Mas quando ela ferver, o bicho morre. Vocês estão acompanhando? Quando esses pensamentos te dominarem, eles te matam. E não é o diabo, vocês estão me acompanhando, que está te fazendo infeliz, que está te fazendo a pior pessoa. É o seu pensamento. Nossa, né, gente? Pensa nisso. Nós temos que mudar muito, ou não? Com certeza, vamos mudar cada dia mais. A minha busca é isso cada dia. É essa a minha luta, é essa a minha luta. Eu quero andar na palavra de Deus. Então, se você não tem palavra de Deus, você não percebe os seus pensamentos e eles vão te cozinhando. Lá na aguinha morna, do tacho. Até acabar com a tua vida. Pode ser a área que for, estão me acompanhando? Pode ser de relacionamento, pode ser de dinheiro, pode ser de frustrações, pode ser de doença, ai, sei lá, de depressão, não sei. Todos esses pensamentos errados dão tudo isso. E a culpa é Deus. Deus, por que você não faz? Deus? Ele morreu na cruz. Você não tem esse entendimento ainda? Que ele morreu na cruz para te libertar dos pensamentos errados? Te dando a nova natureza, a natureza dele, para você andar como Jesus andou. Você já viu Jesus andando desse jeito aí que você está andando? Não, então por quê? Você está andando na carne, na alma e não no espírito. Mas o Espírito Santo, não. Seu Espírito nasceu de novo. Que baita em si, né, amigo? Amém. Toda a glória a Jesus e a presença do Espírito Santo aqui. Só ele pode ensinar isso. E para te deixar livre. Porque você está aprendendo. Está acompanhando? Porque um dia lá, tão lá com uma cara, né, de enterro. Que era o céu. A pessoa está sempre com aquela cara. Está na carne. Pensamento errado. Deus não pode fazer nada com você. Vocês estão acompanhando? Amém. Deus não pode fazer nada com você porque ele já está te instruindo. expulsa esses pensamentos. Mas você precisa ter força espiritual para expulsar esses pensamentos, que eles são gerados através das suas emoções. O diabo, ele age lá nas suas emoções. Ele fez uma situação na tua vida e taca as tuas emoções lá. E aí começam a se levantar pensamentos contra o conhecimento de Cristo Jesus. E você vai, sabe, você vai se afundando com esses pensamentos. Não é o diabo que está te afundando, é você. Então você tem que reagir. Vocês estão me acompanhando? Sim. Todo dia vai levantando com depressão? É isso agora. Tem coisa errada aí, minha gente. Abriu o olho, depressão. O que, que é isso? Sai fora. Eu não aceito. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Amém. O Senhor já me deu a vitória. O Senhor me deu a alegria. O Senhor me deu a paz. Ah, Jesus não passou nenhum problema. Passou muito pior do que nós passamos. Do que qualquer... Ah, mas ele é o Filho de Deus. Não, bem com essa. Ele estava num corpo caído igual ao nosso, com a natureza. Igual a nossa, porque ele deu a natureza dele para nós. Quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo com a natureza dele. Então não tem mais desculpa dessa doutrina errada. Estão me acompanhando? Que é o seu pensamento errado. Te afundando. Reage. Cai fora disso. Só pensa coisa errada. Não dá certo, gente. Vamos lá, Tiago, capítulo 4. Está valendo? Amém. Ai, ai, quanto serviço na segunda. Mudar essa alma, fazê-la renovada, igual esses sofazinhos velhos, rasgados, duros. Mas vamos pôr um pano novo nele. Vamos renovar o sofazinho velho, fedorento, cheio de buraco, sujo. A nossa alma. Vamos renová-la. Tá valendo? Amém. É por isso que você ora. Então, ora errado, nunca vai receber nada. Vocês estão acompanhando? Sim. Fica lá, sei lá, que raio de oração que essa gente faz. Não, eu não sei. Realmente, eu não sei. Porque eu não fico com oraçãozinha na podre. Eu quero fazer uma oração que vai mudar minha vida. Prestando atenção ainda. Deus, não dá para eu ser desse jeito. Me ajuda, Espírito Santo. E falo logo o que está escrito aqui. Pois é isso que eu quero. Eu não vou ser mais isso e nem vem, nem vem. Nem vem, não. Vai saindo daqui. Eu não quero esse pensamento porque eu não sou isso. Eu não sou isso. Amém. Vocês estão acompanhando? Sim. Então isso tem tudo a ver com esse livro aí da Joyce. Frustrado. Por quê? O que, que é isso aí? Porque está fora da palavra de Deus. Quem está fora da palavra de Deus vive frustrado. A culpa é sempre do outro. Não, senhor. O teu coração está tudo errado. Não tem nada mais enganoso que o coração do homem. Né? E perverso ainda, ele diz. Somos nós, gente. É questão individual. E mas não é uma delícia pôr a culpa no outro? Pessoa chata, pessoa inconveniente, pessoa que me acabou com a vida, pessoa que está fazendo isso comigo, pessoa que está fazendo o que você deixa, você recebe. Pode fazer o que for. Meu marido adorava ficar me enchendo, fazendo pusquinha para eu brigar com ele. Porque era o jeito dele. Ele achava engraçado eu brigar. Mas ele se abalava. Então, sabe assim, cavalinha, e eu... Aí eu fui crescendo. Ele mudando. Aí ele, mas você nem fala nada. Só tá falando bobeira, nem me atinge. Parou com as gracinhas. Dá corda, porque é o que você é aí dentro. Você dá corda. Vocês estão acompanhando? Estão percebendo que tem que haver mudança e é individual? Você ter paz, você ser feliz. Tá tudo numa boa, tranquilo, relaxado. Porque Deus é o seu Pai. Jesus é o teu Salvador e o Espírito Santo habita aí dentro de você. Deus. O que mais que você quer? Tudo já tem. Só falta praticar. Então, Tiago 4, versículo 1. Olha só então, queridos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tá vendo? Da onde que vem o probleminha, querido? Tá aqui tudo escrito, amigo. É só ler. Se você vai orando, vai lendo. Nossa, ai, que isso, tão claro. Não, Ana Maria, você leu, eu entendi tudo, mas ficou assim, claríssimo. Eu fui ler em casa, eu não entendi nada. Mas calma, porque você leu pouco ainda. Você tem que ler pelo menos 30, 40 vezes aquilo lá, orando em línguas. Prestando atenção, você vai começar a ter entendimento e força. Isso não é bom, gente? Amém. Fala mesmo se isso não é maravilhoso. Gente, isso é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Aleluia. Essa palavra de Deus que é luz tem que estar dentro de nós. Então, meus queridos, de onde procedem as guerras, as contendas? Você entendeu o que é contenda? Eu de mal de você, você de mal comigo. Da onde? Vem dos prazeres que militam na própria carne um do outro. Compara com isso. Isso é coisa de criança, né, não? Criancinha que vai ali no quarto brincar. Ih, me dá, isso é minha, isso é minha. Eu não brinco mais. Vou contar pra minha mãe. É. Agora, não tem esse negócio da minha mãe. Se vira, você é adulto. Cresça e apareça. Tá? Cresça, larga a mão disso. O que é isso? Gente, essa nova natureza trouxe para nós uma mudança de vida. Nós somos seres espirituais, celestiais, e é para andar de acordo com o Espírito e não com a carne. Por isso que o mundo está essa revolta toda. E pior, são os cristãos, né, gente? Desfigurados. Não tem nenhuma forma de Cristo Jesus. Porque não estão contemplando no espelho. Estão contemplando no mundo. Então eles estão com a forma do mundo. Nada de cristão. Será que estão salvos? Sei lá, de repente. É bom você ver se você está salvo também. Todo dia, sabe como é? Você está andando nisso daqui, você está muito bem. Você está fora, ó, cuidado, alto lá. Né? É por isso que muitos não gostam dessa igreja. Porque não dá para andar aqui e acolá. Aí no 2. Mas sabe por que essa igreja é assim? Porque eu perguntei para Jesus, se fosse hoje o julgamento, quem eu seria na tua presença? Ele nem respondeu. Porque eu ia cair dura. Falar, você não está salvo. Você está com uma doutrina errada. Levou anos. Levou alguns anos. Para eu chegar nisso. Mas eu cheguei. Então, já que eu cheguei, ele falou assim, então agora você vai ensinar. Para que muitos não andem naquele caminho que você andar. Então, quem aprende tem chance de andar no certo. Porque é a opção, você pode aprender e não andar. É escolha. Aí no 2, cobiçais e nada tende. Matais, não é porque pegou aí agora uma faca e matou o outro, não é nada disso. Gente, é essa interferência de um com o outro com relação ao caráter das pessoas. Vocês estão me acompanhando? É isso aí, gente. É que nem matar. Porque vivem contenda. Estão acompanhando? É forte isso. Invejais. E nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, hoje é prazer, é tudo que é da carne, que satisfaz, precisa ter só sexo, vai tudo, tá? Infiéis, olha, ele chama aqui de infiéis, gente, é sério, hein? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A nossa nova natureza quer andar com Deus. Certo? A sua nova natureza quer. Lá não vem aquela vontade de buscar Deus, e não vem aquilo, ai, orar, ou aquela palavra. É a sua nova natureza. Mas, de repente, já vem a outra que está mais forte, já não. Ele diz aqui, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Acontece que as pessoas, assim de cristãos, muitos, muitos, muitos, estão com um pezão lá no mundo, ó. E adquirem o estilo de vida do mundo. Esses são inimigos de Deus, dentro da igreja. É isso que ele está falando. É sério ou não? Não pode ter o estilo de vida do mundo. Se você tem, você é inimigo de Deus. Nossa, eu olhei. Eu vou ler porque eu não estou inventando. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele nem está mandando expulsar o diabo aqui, tá? Não. Então, pronto. Nós estamos hoje entendendo bem qual é a situação do crente. De nós que nascemos de novo. O que nós temos que fazer? Estão me acompanhando? Quanto mais você ler Bíblia e orar em línguas, mais o seu estilo de vida vai sendo de Deus. Porque nascer de novo, ser salvo, é mudar completamente de vida. Não é bastar com um pezinho aqui e outro lá. Conveniência. Está escrito aqui, gente. Pede e não recebe, porque pede coisa errada, por causa dos seus desejos carnais. Tudo que fica lá pedindo é para competir, para trazer inveja, para não sei o quê, é para ser mais, é para... Então, está tudo errado. Porque se pedir o que Deus quer, vai ter. Está valendo? Estão acompanhando o estudo? Então, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, um versículo só. Então, gente, para mudar de vida, nós temos que mudar os pensamentos. Ele nem está falando aqui de expulsar diabo nenhum, tá? Não. Nós estamos vendo guerra espiritual, mas é conosco mesmo. Não é demais, gente? A gente saber disso. Quando for orar, mudar o jeito de orar. Ele não está falando ali que está orando errado? Deus, eu não posso mais ser desse jeito. Não dá, Espírito Santo. Me ajuda. Me toca. Me dá tua força. Ele vai começar a trabalhar nisso. Amanhã eu volto e assim vai. Porque ele já mostrou para você o que você tem que mudar. E você não consegue, porque você não ora para mudar. Então vai ficar assim para sempre. Se você não orar, você não vai mudar. Então você tem que começar a expulsar os seus pensamentos. Não vem não, diabo, não estou aceitando isso. Não vou aceitar isso. Eu não aceito. Esses pensamentos não vêm de Deus. Não aceito. Por isso que você tem que ler Bíblia para ver quem você é em Cristo Jesus. Como ele te vê. Então, o versículo 11 de 1 Pedro capítulo 2. Amados, exorto-vos como peregrinos. Peregrinos. Vocês estão vendo que nós estamos só de passagem aqui, hein? Pode durar um tanto, mas vai embora. Peregrino, passagem. Então, é bom passar direito aqui. Vocês estão acompanhando? Passar direito para entrar na glória de Deus. Para não ter surpresa. Nós temos que estar alinhados ao que ele é. E forasteiros que sois, a vos absterdes. Está absterdes aí? Sim. Então. Do que, hein? Das paixões carnais que fazem guerra contra... Ah, então, meus amigos. Eu sou assim. Não pode ser assim. Estão me acompanhando? Da onde que vem todas as coisas ruins? É dos pensamentos. Não pode ficar cozinhando esses pensamentos. E é que nem o sirizinho na água morna adora ficar lá. Você já viu o siri naquele tacho, gente? Você tá com os bichinhos lá na água morna. Não, gelada, né? Aí você liga, começa a ficar morninho e eles ficam, relaxa. Oh, coisa boa. Tá melhor que o brejo. Mas eles não percebem que estão indo para a morte. Porque na hora que você vê, o bicho morre. É sério ou não? Então a nossa vida é isso. Gente, presta atenção. Nós não estamos aqui em veraneio na Terra. Nós não nascemos para ficar no veraneio, brincando. Nós nascemos com um compromisso de salvação que Deus nos deu. E nós temos que buscar essa salvação e andar nela corretamente como santos. Porque ele diz sempre santo como eu sou santo. Se eu penso errado, eu não estou andando na santidade. Eu tenho que andar nesta salvação para que alguns se salvem, pelo menos da nossa casa, de ter alguma salvação lá dentro. Tá certo? Pelo menos, né? Que é para abranger muito mais. Então, nós precisamos tomar muito cuidado aqui. Certo? Ele está mandando parar com isso. Para com as paixões carnais. Para. É ordem. A palavra de Deus diz isso. Isso é um problema com a pessoa, com ela mesma. Ela tem um problema. Nós temos, eu tenho um problema, eu tenho que parar. Vocês estão acompanhando? Amém. Vocês estão acompanhando? Amém. Então, a sua oração tem que ser baseada no que a palavra de Deus diz. Não você fica lá, nem sabe que está orando, não está orando nada. Por isso que não muda de vida. Está certo? Não muda de vida porque ora errado. Ele já falou. Só ora coisas que não tem a ver. Nunca ora para a sua santificação, para a sua mudança. Para você saber o que Deus quer. Vai pagar, hein? A quem muito é dado, muito é cobrado. Vai, porque é Deus. Não sou eu, é Deus. Certo? Então vamos ver capítulo 5 de Gálatas. Glória a Deus. Não, mas isso me assusta nem um pouco. Eu fico lá orando, bom, é isso que eu quero. Então, capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Digo, porém, irmãos, andai, pode riscar esse é grande do Espírito, que é o seu Espírito, nascido de novo. Andai com a sua nova natureza, com o seu Espírito recriado. E jamais satisfareis a consciência da carne. Estão entendendo? Amém. Se eu andar de acordo com o meu Espírito, eu não vou fazer o que a minha carne faz. Quer. Todos os pecados. Tá? Mas isso é uma escolha, gente. Isso é escolha. Você vai ter que escolher querer. Não numa obrigação. Assim, se você quiser andar com Deus, protegido contra o mal, é uma escolha. E ainda para guardar a sua salvação. É uma escolha. Porque as pessoas aceitam Jesus e pensam que podem viver o resto da vida. Ah, mas e aqueles que aceitam na última hora? É só para não ir parar no tacho do diabo no inferno. Graças a Deus que aceitou, porque está lá no céu, vai ter que aprender tudo. Vai ficar lá de bobeira. Não sabe adorar, não sabe se reverenciar diante de Deus, não sabe. Não pensa que vai entrar lá nos cultos de Jesus, porque não vai, não. Vai ter que aprender. Não é esse que já saiu daqui, já abençoado com a glória de Deus. É diferente. Tá valendo? Amém. Vai ser bem melhor, né, lógico. Então, anda com o seu Espírito. Você entendeu que você tem um Espírito nascido de novo? Que é para ele mandar na tua vida? E ele vai dominar os pensamentos da tua cabeça? Amém. Quais pensamentos? Os pensamentos da Bíblia vão dominar os pensamentos da tua cabeça de pecado. Que fica aí enrolando você. Tá? Com todas as coisas erradas, trevas. Mas você tem que fazer a sua nova natureza crescer. Porque o dia que você nasceu de novo, você era um bebê. Ninguém nasce adulto, já viu isso? Com dente, já, conversando. Não existe. Então, o nosso espírito é assim também. Ele nasce bebê. Por isso que no começo nós temos uma ingenuidade do novo nascimento. E a gente acredita em tudo, começa a fazer tudo que fala, porque a gente não está sabendo. Mas passa um tempinho, a gente começa a entender. Começa a orar, a receber os ensinos. Aí tem que crescer. Ninguém pode ficar bebê. Tem que crescer. Deus nos chama para crescermos espiritualmente. Então, atenção, você tem um espírito que nasceu de novo porque você aceitou Jesus. Se você não aceitou, eu vou chamar aqui hoje para você vir aqui e fazer uma oração. Caso tenha alguém aqui que não tenha aceitado Jesus. Pelo que eu estou vendo aqui, eu conheço todo mundo. Eu acho que já aceitaram. Mas então, você aceitou Jesus, você tem um espírito com a natureza de Deus aí dentro. É para você ser guiado por este Espírito nascido de novo, aí, que é teu. Não é pela tua cabeça, o que você fez a vida inteira, com a tua lógica, o que você acha, o que você aprendeu na escola, o que você viveu na sociedade, o que você recebeu na sua casa, com a sua família. Não é. Não é. Acabou, ponto final. Não é. Ficou claro? Amém. estão aprendendo? Amém. Então, isso que é andar no Espírito. Você vai se tornar diferente mesmo, porque você é uma pessoa espiritual. Não é demais isso? Amém. Igual Jesus. Se comunicar com o Espírito Santo, bárbaro. Bárbaro. Mas ele vai te santificando. Você tem que santificar e largar essas coisas da carne. Então, ele está dizendo, não anda na carne. Anda no Espírito, mas você que escolhe. 17. Porque a carne milita contra o Espírito, com letra minúscula. O cara errou na tradução tremendamente. É E pequeno. O meu é grande. Qual é o seu? Grande. Então, está tudo errado. É E pequeno. Espírito humano nascido de novo, né, Espírito Santo? Então, a nossa alma milita com o nosso espírito. Ela guerreia, ela fica lá contra o espírito, porque ela é caída. Ela é sem Deus. É sua alma, seu pensamento, sua vontade, suas emoções. Ela guerreia toda vez. Ah, não, hoje é sério, vamos tirar com fogo hoje. Aí na igreja, tudo que eu não queria, pois vai. Orar, ah, não, de jeito nenhum. Não, quer saber, nessa igreja não vem mais, porque só fala isso. Então, lógico, que é pra você mudar, meu. O dia que você mudar, nós vamos mudar a conversa. Aí nós vamos entrar na glória de Deus, que é o Espírito Santo, vai comandar tudo através do nosso espírito. Vocês estão aprendendo. Já estão dando um passinho já. Pegando as coisas em cima da mesa, fazendo arte. Já estão ficando grandinhos. Estão entendendo? Já dá para descobrir que, peraí, errei. Opa, tô na alma, meu pensamento é errado. Fica aquela briga. Depois você senta lá, nossa, tudo alma. Tá bom, Deus, como que é mesmo? Vou fazer o que você está dizendo. Então, esse espírito nosso, né? Ele e a carne vivem guerreando. E o espírito é assim, espírito e carne, carne e espírito. Porque são opostos. Por que são opostos? Porque o espírito nosso nasceu de novo e a carne está morta. Está errada, não está salva. Nossa, não está salva. Nós temos uma parte nossa que não é salva. Quem que ensinou isso antigamente? Fala a verdade. Muitas almas se perderam, hein? Por não saber disso. Fala lá. Lógico. Você não precisa se perder, porque você está aprendendo. Você já está escolado, cara. Você já pode começar a ensinar. Não só viver, mas ensinar. Ô, oh, beleza, vai ter muitos mestres aqui. Aleluia. Amém. Tá? Então, eles brigam direto. A alma e o espírito. E quem tem que brigar é aqui dentro. Não é eu com você, nem você comigo. A minha alma briga com o meu espírito briga com a minha alma. E fica aquela guerra, não. Mas eu tô orando, eu não vou andar na carne, eu vou andar no espírito. E acabou, e eu não vou ficar desse jeito, não. Certo? Eu vou esperar, não quero nem saber. É por aí. Todos nós temos emoções e sentimentos, mas nós não podemos ser guiados por eles, ok? Então, porque quando somos, a gente entra em guerra com os outros. Ou conosco mesmo. Jesus, gente, ele passou por situações dificílimas, mas ele superou tudo. Porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Me vem com essa que ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus para pagar o preço dos nossos pecados. Mas ele era um homem. Filho do homem, não é isso que ele fala? Nasceu de Maria. Filho do homem. Estão acompanhando o que, é que ele fala, filho do homem? Era um homem, nascido de novo. Passou por tudo, coisas dificílimas. Foi criado por João Batista. As mães eram primas. Família. E vem a notícia, ó. Foi degolado. O que ele faz? Ele vai imediatamente para o monte, sozinho, ficar diante do pai, o primo dele. Recebe toda a força e direção. Quando ele desce, a multidão está lá embaixo. Primeira multiplicação dos pães. Ele desce com a força de Deus e fala, ai, o meu primo morreu injustamente. Com a força de Deus, ele serve o povo alimentando multidão. Estão acompanhando? É isso que é para acontecer conosco. Não é para nós ficarmos andando com o nosso sofrimento. Sofrimento para lançar sobre ele. Ele deu exemplo. Filho do homem. Não filho de Deus, filho do homem. Jesus de Nazaré. Não Jesus do céu. Estão acompanhando? Amém. Só entender quem é Jesus. Ah, Jesus era o Deus flutuando aqui na terra, nem que nem que. Ele nunca foi transportado pregando em dois, três lugares. Fez isso? Não. Nunca. Andou como homem. Até Filipe fez mais, porque ele foi transportado, estão lembrados? É. Estão me acompanhando? É. Será que estão mesmo? Amém. Bonito. Então vamos lá. São opostos, então, você entendeu, né? Porventura, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Porque a alma gosta de tudo que satisfaz a ela. Beber, vício e etc. Nem vou falar tanto. Mas nós vamos ver a obra da carne. Quer ver só? Mas se sois guiado pelo Espírito nascido de novo, você não está sob a lei. Porque quem está sob a lei não consegue praticar a lei, certo? Nós estamos sob o Espírito. Então, nós podemos praticar a lei. Porque o Espírito pratica a lei. Porque tem a natureza de Deus. Entendeu isso? Sim. Aí, então, no 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Então, quais são as obras da carne? São essas. Prostituição. Adultério, né, gente? Tá aí dentro. Não pode. Para com isso. Para sempre. Impureza. Tudo que é fornicação. A igreja está lotada de fornicação. Ninguém é casado e está todo mundo andando um com o outro, uma mulher por aí. Não pode, queimador. Não está orando, não está santificando e acha que está certo. Não pode. Acabou, ponto final. Não pode. Não sou eu que estou falando. Está escrito aqui. É obra da carne. E se você andar nas obras da carne, está perdendo a sua salvação. Porque se você andar na carne, você está fora. Vocês estão acompanhando? Sim. Então, impureza, lascívia, tudo que é sexo. Não pode, gente, é isso agora. Marido e mulher, tudo aprovado. Fora disso, tudo errado. Estão acompanhando? Sim. O negro não conta a neguinha aí hoje, a mocinha e tal, já tudo vai. Vai que tem sexo, fica lá naquela. Não pode, ponto final, não pode, não pode. Então, nós vamos fazer o quê? Vai, anda com o diabo, então, vai para o inferno. Está pensando que vai ter salvação quem faz isso? Não vai. Principalmente abrir a casa para ficar fornicando lá os filhos com os outros. Isso é moda agora, né? Traz lá tudo para ficar fornicando lá. Aprovando, a família inteira não está salva. É sério ou não? Põe ordem no chiqueiro, minha gente. Idolatria. Quando a gente tem algo que nós gostamos muito, é idolatria. Eu já falei quinto outro dia aí. Feitiçaria. Feitiçaria, gente, não é aquela bruxa que fica lá com aquelas coisas. Feitiçaria é, gente, desobediência a Deus. Rebeldia. Deus chama isso de feitiçaria. Toda rebeldia, Deus chama de feitiçaria. Não é bom você saber? Sim. Você pensa que é só o neguinho que está lá no terreiro com as velas, umas coisas. Não é isso, não. Rebeldia. Deus chama de feitiçaria. Não vou lá no Antigo Testamento mostrar isso agora, mas é isso. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Não vão para o céu os que tais coisas praticam. Ponto final. E agora? Faz o que com os jovens agora? Põe eles para andar no evangelho. Amém. Ou então vocês não estão aguentando, moçadinha, vai casar. Então lá. E depois a pessoa já tem 30, 40 anos e ainda está com essa. Arrumou um lá, uma namorada, um namorado, fica com essa. Casa logo, não casa? Então separa. Porque vai para o inferno. Não é bom saber isso? E esse pecado está tudo cheio na igreja. Está rolando solto, porque não tem pregação sobre isso. Não tem santificação dentro da igreja. Sério, né? Então, não pode. Aí, mas olha, gente, veja só, no 22. Mas o fruto do Espírito nascido de novo é. O Espírito que nasceu de novo tem esse fruto. Já está lá dentro. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Vocês estão me acompanhando? Por quê? Porque estão andando no Espírito. No novo nascimento. Anda com o novo nascimento. Já crucificou isso. Romanos capítulo 6. Nós não lemos um domingo aqui, tem? Tá bom de ler de novo. Então, já crucificou esta alma, esta carne, lá na cruz. Eu vivo no Espírito, eu não vou praticar nada disso. Então, o que eu tenho que fazer? Lança fora os pensamentos errados. Porque o pecado acontece depois que foi lançado o pensamento, certo? O pensamento fica cozinhando, não fica? Não é assim, pensou, bum, bum. Nem pensa que é assim que é o pecado. Não. O pensamento vai igual o sininho na aguinha morna. Gostoso. Estou gostando desse pensamento. Viu como que aconteceu com ela? Estou bem, acho que isso é bom para comer. Ela começou a imaginar, pensar. Vocês estão acompanhando? Se a tentação vier, não é pecado ser tentado. Pecado é ficar cozinhando o pecado. A tentação, até pecar. Vem a tentação, manda embora, porque é lógico, o diabo vai tentar mesmo. Então, o que nós temos que fazer é mandar embora os pensamentos. Então, nem tudo é o diabo, não. As coisas não dão certas por causa de pensamentos errados. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos no Espírito nascido de novo, andemos também nessa nova natureza. Valeu? Agora ficou claro, você pode andar então na nova natureza, você já sabe o que é. Por isso que você ora em línguas para alimentar a sua nova natureza. Por isso que você lê a Bíblia para alimentar a sua nova natureza. E ela então, o Espírito Santo vai trazendo revelação para a sua alma ser renovada. E então transformada. Ficou claro? Amém. Mudar, tem que mudar. Não pode cair nesse passo, não. Tem que crescer. Amém. Amém, queridos? Então, Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. E é assim que Deus é. Ele quer mais e mais, porque não pode ficar menos. Porque Ele é mais. Glória. Então, vamos sempre louvar muito o nosso Deus. Aleluia. Passar um tempo a sós louvando o Senhor. Aleluia. Glória, glória, Jesus. Aleluia. Toda glória. Oh, todo louvor. Nós te louvamos, ó Deus, nosso Pai. Essa tarde, a tua presença aqui conosco, o Espírito Santo, Senhor, que você liberou para que ele venha com esses ensinos, mostrar quem realmente nós somos. O que é a nossa vida. Essa dimensão da nossa vida, para que nós possamos andar na riqueza dessa nova natureza. Que você colocou dentro de nós, Jesus. Nós só temos que te louvar e te agradecer. Pai, eu te louvo pela tua graça que foi liberada essa tarde aqui, Senhor, caindo sobre todos para quebrar essas fortalezas nas mentes, para que cada um tenha condição de crescer e ir adiante e não ficar enganado por doutrinas erradas ou por pensamentos falsos. Em nome de Jesus.